vergonho em dizer que estou na fossa. Fala a verdade, é um direito que me assiste. Não acredito que exista alguém que possa ficar calado em situação tão triste. Assim é o sente de quem ama loucamente. Sem piedade, a saudade me devora. Estou cantando com a garganta simplesmente, mas aqui dentro tudo em mim lamenta e chora. Desafio, pouco a pouco me destroça. Chora, me engano, tal e qual um pequenino. Vou soluçando, recurtindo a minha força. E o roceiro, quando pede chuva mansa, o poderoso faz chover na sua roça. Por isso vivo alimentando a esperança. Eu tenho fé que vou sair da minha força. Thank you.